Informo o Embraer da Azul iniciando rolagem, cabeceira no zero. Zero, 645. Pistão no zero, vento no 70 graus, 9 watts. 143, tem informação, tráfego 2 horas, uma dúzia de milhas, ele corta na aproximação, mantendo aqui a distância, diferença da aproximação. Mas o litoral, seu tráfego 11 horas, uma dúzia de milhas, rumo ao sudeste, mantendo o mesmo país, é um... Eu vou entre os 220, traz para a informação. Os 4-3, meu controle, 2-0 decimal 8. 2-0-8. Mais um no golfe. Estamos no Xenamé 2-0-1, passando em 500 na Salvo 1. Xenamé 2-0-1, contato radar, Salvo 1, Salvo 1, Salvo 3, Salvo 1. Já quer retornar para o pátio? Você está com a linha de loucura. Contato radar na decolagem, seu voo, número de voo 300. 300, eu devo ver, 300, 300, eu não estou com ela. Autorizado, Zé Arlindo, número 0. 0, é 2-0. A 0909, chama para o 4 Recife, em 1-2-8-3-9-3-5, caso negativo, 1-2-3-9-8. Aqui, Xenamé 143, torre 2895. 29. Passando Lima, tem até autorizado ingresso de pistola recente, poste L4. Passando Lima, uma golfe no velho na Lima. Você está com Lima, João Gomes. Ano 43, escuta o retorno. Resposta, ano 43. Ano 43, que é legal no 019, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 10 baixo. Pouso 10, 1, 43. Deixa eu manter o ponto de espera, V4206. Após o pouso do Airbus da Avianca, na final, autorizado a olhar e manter o pistão no zero. Chegou a gente ali para a decolagem, o Lima até mantém a posição. Lima, hotel, hotel. Autorizado, veiculagem pistão no 7, o vento no 70 graus, veiculagem. Plano 43 no solo às 4-8, vira à direita, time solo, nos ouvindo que tinha 9. Valeu, um abraço. Matou o Lima, o decolou às 4-8. Chega o controle Salvador 1-2-0 decimal 8. Controle Salvador 1-2-0-8, Lima Tratel. Azul 4-2-0-6. Autorizado decolagem 1-0, vento no 60 graus 8-9. Matou o Lima, o Lúcio. Solicita voltar novamente para a cabeceira 35. E programar que chama o Latibec para o cruzamento do Museu do Lúcio. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Lima, Hotel. Capitão Lima, Hotel, contato radar na decolagem. Saída Coral, nível de voo 180. Confirme o nível para o Lima, Hotel. Confirme o nível autorizado para a coisa. Solicitado 120, Lima Hotel. Encontro o nível de 120, Lima Hotel. Saída Coral, Mono Bravo, nível 120, Lima Hotel. Aos 4-9, ok, mano, chama o controle 1-2-0 de cima 8. 2-0-1, obrigado, uma boa tarde. Posição 2-3-8. Controle, boa tarde, azul 4-2-0-6, decolando seus pontos. 4-2-0-1, boa tarde, contato radar, saída Cuca, nível 3-5-0. Cuca, 3-5-0, 2-0-6. Aí 4206, autorizado, direto Romeu Franco 09. Romeu Franco 09, azul 4206, obrigado. Aí 4206, chama o Sérgio Recife, ano 2000, decimal 85. 2685, uma boa tarde. Lima, Hotel Hotel, controle. Distância raio 2 minutos para a posição coral, chama o controle 10 em 120 de cima 1. Autorizado, alinhar e decolar, sistema zero, o vento no 60 graus, 9 mais. Autorizado, alinhar e decolar, Mundo 869. Salvador, boa noite, Gol 1869. 18, boa noite, contato radar na decolagem, saída Arboruno, nível de voo 380, boa noite. Arboruno 380, voo 869. Atualizado, olha aí, decolar, pistão no zero, vento no 60 graus, 9 nós. 107, autorizado, né? E mantém pistão no zero. Autorizado, decolagem pistão 1-0, com vento 1-6-0 graus, com 7 nós, Felipe 06. 87, autorizado Nessa. Fizemos com você, Nessa, antena. Perdão, 3287, acho que era muito. 7-3-6-7-7, direto Nessa. Olympus 06. Olympus 06, boa noite. Autorizado em 095, direto em rota. 095 em rota, Olympus 06. 645 autorizado, ANR, e decolar, pistão no 0070 graus, no 3 autorizado, ANR, decolar, pistão no 0070. 1145, chama centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 2835, 238, voo 9645, boa noite. Decolar, pista 1-0. Gato 1-6-0 graus, 1-0 graus. 3-0 graus, 1-0 graus.